estabilizado, direto Duna, descida 2 mil pés, ajuste 1-0 no 8. A reportagem estabilizada. Muito obrigado. Oscar Papa Golf, chame torre 286. Gol 925, chame Recife 1260, termo 288. 260-288, 925, obrigado, boa noite. Estou pousando no pátio, está livre o táxi, chame para o cruzamento do 17. Olha, Fatão, reporte no farol de Itapuã. Check transponder. Sim. Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, reporte externo. Vai reportar. Eu não dei. Salve, Léo Fatango, controle. Cane normal, transponder, como Salvador, para visual, apenas chuva leve. Autorizado, após o cruzamento, segue via Quebec, Mike Lima, na Lima, chame solo 121 decimal 9 para ingressar no pátio principal. Papa Golf, passou Simbra, trem baixado e travado. Gente, livre pouso na 1-0, chuva leve, pista molhada, vento 1-7-0 graus, cono 4 nós, altímetro 1-0 no 8. Golf. Controle de Salvador, boa tarde. Papa Golf, eu vou ver se eu tenho que fazer. Papatango, Romeu, Golf Vitor, contato radar, 60 milhas 2, Salvador. Vou ir na proa de mar para completar a chegada a mar, descida, reforme no ida e descida, Romeu, Golf. Obrigado, ponto ideal. Papatango, Romeu, Golf Vitor, desça para a nível de voo 050. 050, chegada a mar em alta, Golf. Final da pista 1-7. Gente, livre pouso. Tiago Fox prossegue Lima, pátio principal, Índia Alfa, no ponto de pé, ajuste no 0, torre novamente em 1-1-8, decimal 62, ajuste no 0 no 8, Tiago Fox. Fox, Índia Alfa, na pista descendo para 170, informação Serra. Sinal 6143, acima de identificação, chegada Bonfim, desce para 4 mil pés, ajuste 1-0-1-8. Agora nós na escuta do controle, Salvador para 1 mil pés, 4 mil metros, chuva verdadeira. Ao final da mensagem, poderia confirmar, por gentileza? Chuva moderada. Muito obrigado. Oi, Alfa Tango, está no Travessa Pituaçu. Solo Alfa Tango 2186. 2186, boa. Salvador, muito boa noite. Eu faço a Romeu Charlie Alfa Tango. Boa noite, Charlie Alfa Tango, prossiga. Pois sim, eu faço a sua intenção a pouso na mata. Sente o Charlie Alfa Tango, segue via litoral, reporte farol de Itapuã. Demorar no farol de Itapuã, Tango. Uno meia, Uno dois, estabilizado. Uno meia, Uno dois, torre 186. Torre, 118, decimal, 3. Meia. Uno, Uno oito, meia, boa. Andrei 567, Brasília, está aprovado 380 via Pesulu 17. Decola 10 com curva direita, saída Arboia Lefa. Controle e opera 1208, aciona 5567, cotejo. 380 na Brasília, uniforme Pesulu 17, decola 10 na curva direita, na Arboia, posição em Lefa. O controle 1208, código 5567, Andrei 567. Correto, quando eu pronto, estou em posicionamento no 1-0. Vai botar o direito. Alô, apenas para confirmar. Esse é a roupa, a atividade de Índia Alfa. Confirmando? Esse é a roupa, a atividade de Índia Alfa. Afirmo Índia e Alfa. A Juliette está interditada nesse trecho aí. Eu opero na 1-0. Bom, 6, 1, 2. Calculador, forma tango, fator. Ficar em Matango, prossiga. Para ativar a notificação de voo, abraço no ouvido, 190, cada espaço. Autorizado Salvador, RMAR 510, decola do PAD 5, comprou a Norte. O controle confirmando a torre, opera 1186 e aciona 0143, cotejo. Decola o PAD 510, pro Norte, 1186, a torre, 0143, outra forma. Correto, Hotel Lima Tango, PAD 5, acionamento táxi decolagem, torre 1186. Matango, prossiga. Chega essa tango, visual com bainda gol na final do 1-0. Aí, o Fatango está presente, segue para a bata, reporte final de uma milha. Gol na final. Eu no 2, livre pouso na 1-0, vento 1-8-0 graus, como 4 não, altímetro no 0-8. Livre pouso na 6-1-2. Está livre na retaguarda do gol, direto passa, Sérgio Alfa Tango. Afirmo. Se possível, senhor, vai pousar na 3-5, vai a baixa altura ali pela pista. Está meio chovendo ali do outro lado, pode ser? Afirmo, segue para 3-5 então, vento no momento 1-8-0 graus, com no 4 nós. Graças, vai pousar na 3-5, após a baixa altura até a baixa. Já deixamos para o táxi, o Hotel de Matango. Largou o Fox, a linha mantém no 0. Charlie Alfa Tango, livre pouso na 3-5, vento 1-8-0 graus, cono 3-9, altímetro no 0-8. Graças, Tango. Bono 6-1-2, solo aos 3-4, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Vai livrar à direita e chamar o solo em 1-2-1-9, Bono 6-1-2. Tubarão, 35, Tango. Gente, livre pouso na 35, Charlie Alpha Tango. Decola do pátio ou vai utilizar o no 7? Gente, aeronave na 1-7 vai seguir via pista, baixa altura para Bata, o vento é 190 graus, cono 2 nós, altímetro 1-0-8, reporte fora do solo. Olha o Fatango, solo 35, livre táxi até a Bata. Bravo Fox, livre decolar da 1-0, vento 190 graus, cono 3 nós. Bravo Fox. Para o solo, comprovado, lançado em lava, passar rotando na casa. Gente, fora do solo aos 3-5, reporte de solo controlado na RIMAR. Reporte na RIMAR. 6143, reduza para 2009. 2009, 43. Isso, Salve Salvador, é o Gordo 65. O Gordo 65, Paz Militar Galeão 180. Copia. Pronto pra 4, o Gordo 65. 20, decima 8, bom voo. 208, Thiago Forte, lá do volante. 10 com curva à direita. Saída da Euleda, após Leda Ilhéus. Controle opera 1208. Aciona 5562. Cotejo. 350 pro Caracaju, Thiago. 280, decola da 10 com curva pela esquerda. Saída da El, direto Leda, Leda e Liel. Aciona 5562, controle Salvador, 208, Gordo 65. Apenas confirmando a curva à direita, ok? Direita. Corrigindo curva pela direita, Gordo 65. Gordo 65, correto, passe militar pronto para acionamento? Dado parte militar para acionamento, Gordo 65. Autorizado acionamento, confirme o POB autonomia e alternativa. Com 612, mantenha a posição 612. Para o táxi 35415, 52 a bordo, 4 horas na frente de autonomia, alterna Salvador. Já, formação. Autorizado. Aguarda antes da Juliette, o gate deixar a aeronave do senhor ao 02, assim que o voo da companhia liberar, queremos autorizar. Assente, então prossegue, aguarda pro gate 02, o voo não tem ou não tem? 54 no 5, confirmizado. 4 horas e 20 de autonomia, 52 a bordo, vai alternar Salvador para o táxi. Copiado, após o gol, prossegue, passe de alfa até o ponto de espera, conectando chama a torre 186. Corrigindo, senhor, nossa alternada é vitória, ok? Também é 01 na reparte externo. Reparte externo, como é que estão as pressões agora, senhor? Estamos com a chuva na metade final da 1-0, pista molhada. Grato, 601. Calbi, em autonomia? Calbi, de 1-3, 6 horas e 30 de autonomia, está alternando Santa Cruz, o Gordo 65. Vai acionar, chamar para o táxi, Corinthians. Ok, sim, para o táxi, para pushback, acionamento azul 4206, portão 4. 4206, aguarde. Gol 1856, pronto para o táxi, 173 a bordo, 311 até na Natal, para Santiago. Mil autorizado o táxi até o... O ponto de espera da 1-0 via Índia, quando lá torre no noite, décima meia dúzia, ajuste 1018. Autorizado, seu ponto de espera, quando lá, 126. Táxi da 3567, informa POB de 157, autonomia de 4 horas e 20, até na convite. Autorizado táxi até através do 06, aguardando para prosseguir. Foi para o 3567 através do 06? Sim, massivo, 3567 até através do 06. Só para fazer o pedido, 3567 até através do 06. Confirme? O 3567, sua transmissão falhou, foi entendido, táxi livre até através do 06, o 3567. Afirmativo, 3567, através do 06, só observando o parqueamento do banho da Gol para o Gate 2, e após o senhor já prossegue via Engen Alpha até o ponto 010. Relativo, intervalo 06, vamos observar o tráfego da Gol, próximo ali do Engen Alpha, ponto espera da 10, vamos chamar 26, 357, uma boa noite. Boa. Solo, Salvador, boa noite, 6720, centro da Uniforme para o Galeão. Objeto 6720, Galeão, prepare a Daiola e da Bridge, aguarde cópia. Guardando, 6720. Solo, teria alguma previsão para o pushback do 4206? Afirmativa, Azul. Nós temos um Airbus da TAM que irá taxiar a retaguarda e após o mesmo taxiar, coordenem com a equipe de solo no 4 livre chame táxi, após o Airbus da TAM. Após o táxi do Airbus da TAM, autorizado pushback e acionamento Azul 4206. Objeto 6720, copia? Positivo, senhorita. Autorizado, Galeão 360, via Pazulu 10, decolada 10, curva direita, da Euleda Bridge, a saída. Controle, opera 1208, aciona 5003, coteja. Autorizado, Galeão no 360, via Pazulu 10, pisca é a 10, primeira curva direita, subida é da Euleda Bridge. Controle 120.80, transponder 5003, objeto 6720. Correto, Web. Quando posição e posicionamento, confirma a posição? Chamando para o posicionamento na, no gate 6. Sim. Então 3567 prossegue então até o ponto espera da 10. E o seu ponto espera da 10, 3567? Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, 2286. 19. Autorizado ILS, X-Ray, pista 90, reporte estabilizado. Ok, 6143, reportado estabilizado, descendo para 2%. Padango, meu governo. Meu governo, reporte externo. Boa noite, 601, liberando a escuta. 601, boa, via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa reporta antes da Juliette, 601. No 4206, no 40, está livre, chame táxi. Iniciando azul 4206. Temos já baixar travado o meu governo e o solicitão no jet, se possível. Já visual com o campo? Visual. Sente está presente, segue para o 17 com base pela direita, sem reduzir, se possível, reporte na base. Pede o meu governo. 3514-15, ali mantém o 10. Ali mantém o 10, 3514-15. Bravo, Xeler 6143. Xeler 6143, torre 186. Ok, 18643. Controle 120, decima 8, bom voo. 208, Bravo, 856. Tomador, boa noite, Xané 6143, a 2 milhas do externo, na sua escuta. Xané 6143, vento 200 graus com 119, altímetro no 08, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Quer aguardar autorização, 6143. Logo, Fito, livre pouso na 17, vento 200 graus com 109, altímetro no 08. Médio, meu governo. 5415, livre decolar da 10, vento 200 graus, com 10 nasce. Livre decolar 5415. 3567. Gente, então, 3567, mantenha o ponto de espera. Obrigado. O FIFA, chame Recife 12685, alterne ano 2545. Siga azul com os dados. 101 a bordo, 3 horas e 30, Mateo. Via Índia Alfa, até o ponto de espera, quando chama a torre, no 186, estado no 0, 18, bom voo. Taxi Via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 76, azul, 42, vermelho. Gol 601, via Juliette para 04. Juliette 04, 601. 85 para evitar uma formação. Sete milhas. Gente, após Guajama, boa noite, 56. Guajama, boa noite, 56. Controle Salvador, boa noite, 35415, decolando, você escuta? 35415, contato radar, do 140, saída da Coral. Vindo 140 no perfil da Coral, 35415. Após Oxanel na curta final, ali mantém 1 no 0. Após Oxanel, ali mantém 1 no 0, 3567. Controle autoriza o 35415 da presente voz direto Coral. Confirme. Autoriza 5415 voar Coral direto da presente? Autorizado. Obrigado. Portugal 022 Lisboa Level 390, ready to copy. Affirm Level 390, affirm ready to copy. Portugal 022 clear Lisboa Level 390 via Upper Zulu 10 until Natal and after as your flight plan route. Your departure will be from runway 10 after departure, left turn on Puka departure and Z-Par transition. Salvador departure control frequency 120.8, call code 5554. Read back. Air Portugal 022 clear Lisbon level 390 upper Zulu 10 till Natal after flight plan good runway 10 left on book Zipar departure 1208 squawk 5554. Read it back, alright, call me, register up and push on gate 11. I'll do that, down 1022. Solo, boa noite, 6143, livrando na sua escuta. 6143, voa, prossegue o táxi. Alfa e aguardão da Juliette. Alfa, aguarda antes da Julie, 6143. Solo, 6720, posição 6 para o pushback acionamento. De imediato em si? Positivo. Livre, chama em táxi. Livre, acionamento. Oi, Salvador, boa noite, é o Papa Tango, Papa Victor Hotel, fui, né? Boa noite, Papa Victor Hotel, continua a aproximação, aguarde pista livre. Vamos agora. Mais adiante, se possível, solicita cancelar e proceder para o hotel. Gente, da presente segue para o 17 com base pela direita, reporte na base. Vai reportar. 206, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, corte 206. Aguardo 65, tá acionado por Telopax. O Gordo 65 está autorizado o táxi até o ponto de espera da hotel, quando então irá chamar a torre 1186 para o cruzamento, o ajuste no 018. Aceite as informações. Táxi até o ponto de espera do hotel, onde chamar a torre 118.6, ajustado 1018, Gordo 65. 8, bom voo. 08, bom. 6143, mantenha a posição antes da Juliette. Após o Webjet, iremos autorizar a prosseguir via Juliette até o 09. Ô, 7, mantendo posição agora com o tráfego para prosseguir para o 09. É 1143, obrigado. 35, meia, 33, apoio de árvore. Autorizado. Azul 4206, linha decola da 1-0, vento 200 graus com 5 nós. Autorizada a decolagem, pista no 0 azul 4206. Regressar final da 1-0. Papá Vitor Hotel, cheque o trem, livre pouso 1-1-7, vento 200 graus com 5 nós, altímetro no 0-9. Baixou, travou. Pronto. Paulo, 6720, 101.63 a bordo. 3 horas e 45 da minha alterna com fins para o táxi. Via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera 1-0, chama a torre 1-1-8-6-6-7-2-0. Pátio Índia Alfa quando pronto, 1-1-8-6-6-7-2-0. 6143, apenas confirmando, após o WebJet está autorizado para seguir Juliette até o 09. Ok, 6143, copiado. 5 Doutor Hotel, solo ao 5-3, informa o pátio destino. Sente autorizado o backtrack, reporte livrando para a Aerostar. Quatro, dois, zero, meia, subo ao 370, vigilância. Sobe ao 370, vigilância, azul 4206. Sol Salvador, azul 4206, solicita manter a proa aproximadamente 15 milhas, evitar uma formação, após prossegue na perfil. Autorizado. Autorizado, azul 4206. Frequência livre ao estacionar. Salvador, guardo 65, tá na hotel. Gente, está livre o cruzamento na Delta, chama novamente solo 121 decimal 9. Autorizado cruzamento na Delta, 121 decimal 9, guardo 65. Então, o 6720, no pronto de espera, 1-0.